Transizione di fase, una radio rilassante. Vem uma canção, duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor.